Yeah. Haha. DJ Bola Tribo, CTS Kamikaze. É Platoplomo, é nós que tá titio. É só ligar nos radinhos que nós tá modernizado. De drone, já dá pra ver se não tá moiado. Cliente alimenta a fonte, aumenta nossa renda. CTS é tipo serviço de inteligência. Já fui Don Corleone, eu chapo Alibaba. Já atuei nas piqueiras com as parangas, tipo Beira-Mar. Hoje eu tô shake, Big Pablo Escobar. Prata é paz, promete chumbo, Bola Tribo é pra nauta. Em 2004 eu tava trancafiado, fui preso por porte de arma e o artigo era pesado. Em 2016 eu fui ameaçado. Em 2018 tô mais vivo que o legado. Se tô no crime é promo, se tô no rap é prata, se tô na rua é prato promo. Contra sua banca desfalcada, pesado tipo Hitler, xiita é time é grife. Alfaiate tá na contenção, preparando os kits. VDM pro mundo, eu fui guerreiro tipo Narcos. Não me vendi, muito menos fui subordinado. É prato promo, promo prata, pô pô pô, TTT, Bola Tribo, CTS, porra, fora da lei. Eu vivo a vida sem crescer os olhos na sua vida. Eu sei quem tá por mim e quem tá tramando casinha. Aqui não tem culatre, o nosso plomo é chumbo. A vida é prato plomo e o pouco com Deus é muito. Eu vivo a vida sem crescer os olhos na sua vida. Eu sei quem tá por mim e quem tá tramando casinha. Aqui não tem culatre, o nosso plomo é chumbo. CTS, Bola Tribo, demorou pra tu sair do Eu sei mundo. Quem são os que torcem por mim. Tranquilidade. Nessa jornada muitos querem meu fim. Sem novidade. Mas me mantenho de pé, vou deixando o meu legado. E só os fortes vão ficar ao meu lado. E vão ficar. Não sou Escobar, magnata do crime. Sem cartel, mas sem fugir da luta no ringue. Sou cria da Planalta City, sou sobrevivente de Uberaba, Ananias, visado como delinquente. Nessa estrada que eu resolvi seguir, muitos querem plata, mas só merece o plomo, é bem assim. Sei que não vale arriscar tudo assim. Pela plata, mandar o plomo será o fim. Ninguém se importa com o que você faz da sua vida. Então é só você e ninguém mais. Ouve muito, Bola é isso, o Bola é aquilo. Mas poucos sabem do meu corre, tô tranquilo. E assim vou seguindo o meu caminho, sozinho, vivendo o dia de cada vez. É o que prefiro. E os corre pela plata é prata e o plomo é chumbo. CTS, Bola Tribo, demorou pra tu sair do rumo. Eu vivo a vida sem crescer os olhos na sua vida. Eu sei quem tá por mim e quem tá tramando casinha. Aqui não tem culatre, o nosso plomo é chumbo. A vida é prato plomo e o pouco com Deus é muito. Eu vivo a vida sem crescer os olhos na sua vida. Eu sei quem tá por mim e quem tá tramando casinha. Aqui não tem culatre, o nosso plomo é chumbo. CTS, Bola Tribo, demorou pra tu sair do rumo.